Panorama Agrícola para 7 de março de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de segunda-feira, 7 de março, noite de lua nova. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: o único que não comete erros é aquele que nunca nada faz. No programa de hoje você fica com a dica, o noticiário... E no Espaço da Mulher, prevenção para um bebê saudável. Além disso, tem o mercado agrícola, o preço das terras em Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para soltar os biscoitos grudados na forma, coloque a forma sobre a chama do fogão e eles irão soltar com facilidade. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Prevenir a deficiência é um ato de amor. Qualquer perda ou alteração de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica é definida como deficiência. Em muitos casos, é possível evitar. A deficiência pode ser genética e congênita, por infecções mecânicas, física, tóxicas, por má formação, entre outras. A ONU estima que em países em desenvolvimento, a incidência seja de 10% da população. A prevenção custa pouco e é eficaz. Antes do casamento ou antes de engravidar, vacine-se contra a rubéola. Quando houver casos de deficiência na família, procure um serviço de aconselhamento genético. É melhor evitar o casamento entre parentes, mas caso ocorra, procure orientação médica para saber os riscos que o casal corre de ter um filho com deficiência. São fundamentais os exames para detectar a sífilis e a toxoplasmose. Outro exame importante é o que identifica o tipo sanguíneo, fator RH. Durante a gravidez, um médico obstetra deve ser consultado mensalmente. Se você deixou de fazer um exame antes da gravidez, faça durante. A mulher grávida só deve tomar remédios que o médico receitar. Procure se alimentar adequadamente. Uma alimentação da mãe pode sim causar deficiência no feto. Durante a gravidez, a futura mamãe não deve ser exposta ao raio-x ou qualquer outro tipo de radiação. Ficar longe de drogas, fumo e álcool é extremamente importante. Quando chega o tão esperado nascimento do bebê, a preocupação com a deficiência não termina. Faça questão de ter seu filho em um hospital com a presença de um obstetra e um pediatra e exija que sejam feitos todos os testes preventivos recomendados. Toda criança precisa de cuidados, que vai desde a amamentação até os cuidados com acidentes domésticos. Tão importante quanto a prevenção contra a deficiência é amar seu filho do jeito que ele é. Quando a deficiência for identificada, procure tratamento o mais rápido possível para que a criança tenha um desenvolvimento saudável. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola recebe hoje Francisco Heiden, da Epagre Cepa, para falar sobre o preço das terras em Santa Catarina. Valorizou muito o preço das terras agricultáveis aqui em Santa Catarina nos últimos 10 anos, Francisco? Os preços da terra aqui em Santa Catarina cresceram bastante. Podemos dizer que em termos de investimento, foi um ótimo negócio para aqueles que investiram em terra. Para você ter uma ideia, a caderneta de poupança, num período de 10 anos, ou seja, de 2001 a 2010, ela cresceu aproximadamente 107%. Se nós pegarmos a valorização das terras de primeira, das terras usadas para cultivo de arroz, para cultivo de milho e de soja, as terras mecanizáveis, mecanizadas de modo geral, elas cresceram 387%. Ou seja, aproximadamente 260% além do que a poupança rendeu. Tem uma explicação para isso, Francisco? As terras, elas são um bem, né, muito escasso, bastante escasso. Tanto é que muita gente aplica, investe dinheiro em terra para imobilizar capital, né, para ter aquele dinheiro imobilizado para uma eventual necessidade. Então, isso por si só já faz com que esse bem escasso seja bastante valorizado em todas as regiões do estado e também e para todos os tipos de terra, indistintamente. Então, o produtor rural em Santa Catarina tem à sua disposição um excelente patrimônio, seja um pequeno produtor, um grande produtor, a terra tem se valorizado. Há algum tipo de terra, algum tipo de solo que tem um valor ainda maior do que esse que você comentou? Como dissemos, né, nesses 10 anos, todos os tipos de terra, eles se valorizaram. Porém, as terras mais acidentadas, né, e as terras de campo, ou seja, as terras de menor preço, elas se valorizaram mais. E isso se deve basicamente à procura dessas terras para fins de florestamento, no caso dos campos nativos, e para reflorestamento em outros casos. Nesse caso específico, basicamente na região serrana, região de Lages. Exatamente. E com relação às terras do arroz, também há uma valorização superior? As terras utilizadas no cultivo do arroz irrigado, elas são as mais caras que existem, porque são terras que já houve um investimento em infraestrutura, né? Infraestrutura do tipo canais de irrigação, canais de drenagem, o nivelamento da terra, propriamente dito, as taipas, né? Então, tudo isso representa custo. E esse custo, ele é automaticamente agregado ao valor das terras de várzea. As terras de várzea, elas são elas vão sendo armazenadas ao longo dos anos pelas enchentes que depositam os detritos, né, detritos bastante ricos, matéria orgânica, né, que faz com que as produtividades, né, das lavouras nessas áreas sejam bem melhores do que em outras áreas. Perfeito. Nós agradecemos aqui no Panorama Agrícola ao Francisco Heiden, da Ipagri-Sepa, falando sobre o mercado de terras, o preço das terras em Santa Catarina. Obrigado, Francisco, pelas suas informações. Ok, disponha sempre. É hora das notícias. Estamos anunciando cursos sobre plantas bioativas, curso avançado de 22 a 24 deste mês de março no CETREI, em Itajaí. O curso tem por objetivo divulgar formas de identificação e uso das plantas bioativas na medicina alternativa. O curso começa no dia 22, 9 da manhã, com aula prática a campo, na Estação Experimental da Ipagre de Itajaí, com apoio do projeto Flora Catarinense e do Centro de Treinamento da Ipagre. E informações adicionais pelo telefone 47-3341-5235. O Conselho Monetário Nacional aprovou duas medidas que beneficiam os produtores de arroz do sul do país e também agricultores com dívidas do Programa Especial de Saneamento de Ativos Agropecuários. O Conselho decidiu prorrogar o vencimento das operações de empréstimos do governo federal de arroz da safra 2009-2010 por até 180 dias. Também foi aprovada a liquidação de parcelas vencidas do Programa Especial de Saneamento de Ativos Agropecuários, com prazos e condições especiais para a renegociação. Aqueles que já contam com parcelas vencidas ou com vencimento até 30 de junho de 2011 podem liquidá-las até essa data. e as instituições financeiras estão autorizadas a prorrogar as operações de EGF de arroz da safra 2009-2010 por até 180 dias a partir da data de vencimento atual. Essa resolução busca minimizar as dificuldades de comercialização da safra de arroz que ocorre por parte de agricultores gaúchos e catarinenses. Permite ainda que os agricultores possam aguardar um melhor momento para a comercialização do arroz. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.